dia vem clareando, a saracura é três potes. No varjão está cantando, galo canta no poleiro, pouco a pouco amiudando, e muitos passarinhos cantam. Novo dia festejando, o brilho da estrela d'alva e devagar vai se apagando. Bem distante ao pé da serra, uma cachoeira roncando, e no fundo do quintal o monjolo trabalhando. No retiro, retireiro, seus serviços começando, e na porteira do curral, vaca e bezerros berrando. Na invernada, quase sempre, dois touros bravos brigando. Rio abaixo, acima, bando de garça voando, e na lagoa do Varjão, pato do mato nadando. Boiadeiro deixa o rancho aonde estavam pousando, e já despontaram a boiada, e já vai se arretirando. Balançando a senhora, minha esposa, nossos filhos carinhando, ela a flor da fazenda e dois botões desabrochando. Mamãe, eu estou voltando, não posso ficar aqui. Saudade está me matando desde o dia que eu parti. Eu não mandei o retrato que um dia eu te prometi. Não comprei meu terno novo porque eu não recebi. Com o coração em brasa, mamãe, eu volto pra casa do jeitinho que eu saí. À noite eu estou dormindo no fundo da construção. Eu estou passando frio, sem coberta e sem colchão. A minha roupa surrada não tem quem prega um botão. Um velho rádio quebrado já nem muda a estação. Ele só faz sintonia com a saudade que judia na onda do coração. Mamãe, mãe, a sua casinha é a minha grande mansão. Vejo ela arrumadinha na minha imaginação. Ó panelinha de barro no cantinho do fogão, já estou sentindo o cheiro do tempero do feijão. O velho pano de prato ainda vejo o formato e o jeitinho das suas mãos. É nesta casinha pobre que a minha mãezinha mora. Quem tem mamãe tem rainha, tem carinha toda hora. É meu caquinho de gente, mas eu sei que ela me adora. Eu sou o seu filho pobre, que um dia fui embora. Mas agora estou de volta, mamãe, vem abrir a porta pro filhinho da senhora. Aqui na Rádio Cultura Brasil, no programa Viola, Violeiros e Companhia, você sempre na companhia do melhor na música caipira. A gente teve Tião do Carro com A Volta do Filho, que é do Caetano Erba e do próprio Tião do Carro. Antes, Zé do Cedro e João Pinheiro com Fazenda das Flores, do Joaquim Moreira. E o João Carvalho e o Ronaldo Viola cantaram Caboclinho Valente, que é do Milton Araújo e do Jesus Belmiro. Meu baralho é meu amigo, é meu pai, é meu irmão. Num dia me dá camisa, no outro me tira o pão. Sempre é verdadeiro o amigo que a gente tem. Com a pinga e com o baralho faço a vida muito bem. Não sai da minha gibeira, não me deixa o dia inteiro. Quando eu durmo ele descansa debaixo do travesseiro. Precisava de dinheiro, joguei com mané senhor. O cabra era um gavião, ele que me depenou. Joguei uma noite inteira na casa do seu nhonhô. Perdi entre a roupa nova, voltei só com a do interior. Voltei só com a do interior. Ai, ai, voltei só com a do interior. De rodeio, o show sempre é do peão, mas quando o jogo é truco, acaba na nossa mão. Ah, nós grita, truco, truco, ah, nós grita, truco, não adianta ficar nervoso ou maluco, não existe neste mundo quem ganha de nós no truco. Nós temos fazenda, nós... nós ganha o que nós quer. 10 mil cabeça de gado, 20 mil pé de café. Cedo, de tarde ou de noite, nós joga e não perde o pique. Pra goela não fica seca, nós seca o alambique. Ah, nós grita, truco, truco. Ah, nós grita, truco. Não adianta ficar nervoso, maluco. Não existe nesse mundo quem ganha de nós no truco. Quando o jogo é pra valer, qualquer dupla perde o prumo. Não adianta espadia, as dois, três ou fica fumo. Não importa qual ouvira, qualquer parada nós topa. Quando a gente sai de nada, sai de zap, sete copa. Ah, nós grita, truco, truco. Ah, nós grita, truco. Não adianta ficar nervoso, maluco. Não existe neste mundo quem ganha de nós no truco. Pra nós jogo é diversão, trabalho é que traz riqueza. Se você quer apostar, não reclame da dureza. Uma toalha bonita, o baralho sobre a mesa. Pode ir assando a picanha, pode ir gelando a cerveja. Ah, nós grita, truco, truco. Ah, nós grita, truco. Não adianta ficar nervoso, maluco. Não existe nesse mundo quem ganha de nós. Ô, Marilene, como é mesmo o nome dessa moda? É truco, né, Meire? É seis ladrão. Ah, nós grita, truco, truco. Ah, nós grita, truco. Não adianta ficar nervoso, maluco. Não existe neste mundo quem ganha de nós no truco. Corte o baralho, safado. Vou cortar. Não, posso cortar, sim? Não, tem gaveta, não. Você já tá com malandragem. Tá cortado. Sorta essa porcaria. Calma, calma, gente. Sorta. Sim, só. Ai, eu vou subir na mesa. Sim, meu. Sai com azar. Isso é roubo dos piranhas. Vai roubar o inferno. Comigo não. Você vai ver outro dia. Você escolhe porque rouba. Vai ver da outra vez. Aqui no Viola, Violeiros e Companhia, é 3, 7 ouros, 7 copas e zap. As Galvão com Marilene e Mary com A Moda do Truco, música do Paulo Roberto e do Magno Martins. E antes, Seguindo no Baralho, era a mão de Inesita Barroso com Meu Baralho, música da Edivina de Andrade. Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arreio o burrão, cortando estradão, sai a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Deixado esta nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem,

aquela flor conserva ainda o perfume que é todo teu. Sinto-me feliz ao relembrar quanto amei e fui amado. Hoje guardo esta flor, o que resta do nosso amor. Respeito a ia. Os meus versos vai rimar, vai do jeito que eu quiser. Vai ser o dono de tudo, vai ser dono da maré. Vai violeiro apaixonado, vai cantando pras mulheres. Atira, vai sapateado, vai no batidão do pé. E o pagode sai bem feito, já vai fazendo tropé. Meu cartaz vai ganhando aonde passa, vai saudações cordiais, meu sucesso não fracassa, vai amor e muita paz, o meu nome vai na taça. Vai lá pra Minas Gerais, agradando a grande massa, vai nas grandes capitais, estourando em todas as praças. Correio vai aviso, remetente vai nos versos, vai aonde eu preciso, vai pra todo o universo, vai pagode pro Brasil, pra o nosso povo modesto. Vai talento e juízo, vai futuro e progresso, pagode vai de improviso, no disco vai meu sucesso. Meu

morte já estava seu corpo em volta à fogueira. E enquanto as chamas o estavam queimando, numa flor tão linda foi se transformando. Os seus inimigos fugiram dali. Ficaram cantando o milagre da flor de Anaí. Anaí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, recuerda un acaso tu inmensa bravura, reina guaraní. Sus fueros en la flor rubí. Anaí, Anaí. Música de fronteira aqui na Rádio Cultura Brasil. Essa é Nalva Guiar cantando Anaí, que é de Oswaldo Sousa Cordeiro, uma versão do Zé Fortuna. Antes, João Mineiro e Marciano, com Ainda Ontem Chorei de Saudade, uma linda música inspiradora aqui, né, do Moacir Franco. E antes, outra belíssima composição, só que da Roberta Miranda, aqui a primeira gravação dela, Jair Rodrigues, com a dupla Chitãozinho Chororó, Majestade o Sabiá. Viola, violeiros e companhia. Rádio Cultura Brasil, viola instrumental e que viola, aqui com o violeiro Ivan Vilela, a música Calma Roceira, do seu disco Paisagens, composição dele mesmo. Viola, violeiros e companhia. Thank you. Deus em viola e eu faço a comparação. É um peixe fora d'água, é roseira sem botão. É um beijo sem abraço, é mulher sem coração. É o rodeio de Barreto sem violeiro, sem peão. E o leiro sem viola. Vai aqui a prova exata. É o Rio de Janeiro sem sambista e sem mulata. É caneta sem a tinta. É um soldado na luta, desarmado sem o 30. É uma zebra sem a risca, é a onça sem a pinta. É um seringueiro na mata, sem levar facão na cinta. Violeiro sem viola. Vai aqui a prova exata. É o Rio de Janeiro sem sambista e sem mulata. É firma sem capital. É comida sem tempero, sem o alho e sem o sal. É uma criança chorando sem brinquedo no Natal. É uma escola de samba que não sai no carnaval. Violeiro sem viola. Vai aqui a prova exata. É o Rio de Janeiro sem sambista e sem mulata. Na Rádio Cultura Brasil ouvimos Violeiro sem Viola com João Mulata e Douradinho. Essa é uma composição do Lorival dos Santos e do Paraíso. E é assim que a gente chega ao final de mais um programa Viola, Violeiros e Companhia. Você pode voltar a ouvir essa edição desse programa pelo site da Rádio Cultura Brasil ou amanhã aqui novamente, porque a gente está todo dia aqui na Rádio Cultura Brasil com um programa novo, um novíssimo programa das 6 às 7 horas da manhã, na Hora dos Passarinhos. Esse programa teve a gravação e montagem de Carlos Lima, produção de Gabriel Saraiva. Sigam agora vocês com a programação brasileiríssima da Rádio Cultura Brasil. Como eu sempre digo, igualzinho a música da Inesita Barroso. Vai e torna a voltar. Grande abraço. Apresentamos Viola, Violeiros e Companhia, com Aloísio Milani. Tema de abertura, Neymar Dias. Realização, Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta.